cansei, não quero mais ser a sua amante. Não quero relembrar os momentos ruins. Vem a noite, o vazio aperta o peito, o coração sofrido. Quero matar o orgulho e a noite te abraça. Não quero me separar. Vem a noite, o vazio aperta o peito, o coração sofrido. Quero matar o orgulho e a noite te abraça. Não quero me separar. Querendo mais, mais, mais te querendo.